Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Folhas mortas e saudade, de muitas tardes, ilusões e desenganos, cruzando vales, chapadões e pantanais, bebedouro de pardais, branco espelho de luar. O seu roteiro não tem volta, só tem ida pra findar a sua vida, amplidão azul do mar. Riozinho amigo, são iguais as nossas águas, também tem um rio de mágoas a correr dentro de mim, cruzando na alma campos secos e desertos, cada vez vendo mais perto o oceano de meu fim. Riozinho amigo, nasceste junto à colina, era o frio d'água de mina, e cresceu tão lentamente, margeando matas, ramagens, juncos e flores, passarinhos multicores seguiram vossa corrente. Riozinho amigo, quantas vezes assistiu acenos de quem partiu, encontro dos que chegaram, foi testemunha de muitas juras de amor, quantas lágrimas de dor suas águas carregaram. Riozinho amigo, sobre a areia do remanso, animais em seu descanso, ali vem matar a sede. As borboletas em suas margens se amontoam, e depois alegres voam na amplidão dos campos verdes. A brisa encrespa seu rosto de menino, como o mais terno e divino beijo da mãe natureza. Lindas paisagens, madrugadas coloridas, encontros e despedidas seguem vossa correnteza. We'll be right back. bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um bom cavalo e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio e por toda a redondeza queriam ouvir meu ponteio. Mas por causa de dois olhos claros que brilham como luar, ai, ai, ai, eu disse: meu pai, vou embora, vou procurá-la. Sem ela não posso ficar. Andei lado a lado com a morte, por esse mundo afagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou. Comi maltrapilho e imundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela num bar. Ai, ai, ai, rindo e bebendo com outro, meu Deus, que tristeza. Então resolvi voltar. Caminho da volta, com vergonha e na solidão, sem saber se seria bem-vindo por meus pais e por meus irmãos. Ao longe avistei minha casa, bateu forte o meu coração. O pranto escorreu em meu rosto, molhando a poeira do chão. Meu pai, com os braços abertos, disse: meu filho voltou. Ai, ai, ai, 3 dias, 3 noites de festa, e o sino tocou, anunciando que a paz retornou. Cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher.

sou e como sou. Por favor, insista em me perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisa, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé nos faça eternos amigos. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisa, podes contar comigo. Precioso para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Gira Brasil na Rádio Antena Web, www.radioantenaweb.info. Melhor se não voltasses, talvez fosse melhor se me esquecesses. Voltar é começar a atormentar-nos, a querer nos parodiar-nos, sem princípio nem final. Fizemos um ao outro tanto dano, que amar entre nós dois é um martírio. Jamais eu quis chegar ao desengano, e num mundo de delírio seguiremos sempre iguais. Carinho como o nosso é um castigo que se leva dentro da alma até a morte. Minha vida necessita tua vida, e tu me necessitas muito mais. Por isso não veremos despedidas, nem paz alguma de consolar-nos. E toda esta hora de encontrar-nos de joelhos nesta vida, frente a frente, nada mais. Como nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Tua vida, e tu me necessitas muito mais. Por isso não veremos despedidas, nem paz alguma de consolar-nos. E toda esta dor de encontrar-nos de joelhos nesta vida, frente a frente. Thank you. fosse melhor se não voltasses. Talvez fosse melhor se me esquecesses. Voltar é começar a atormentar-nos, a querer-nos para odiar-nos, sem princípio nem final. Fizemos um ao outro tanto dano, que amar entre nós dois é um martírio. Jamais eu quis chegar ao desengano, e no mundo de delírio seguiremos sempre iguais. Carinho como o nosso é um castigo que se leva dentro da alma até a morte. Minha vida necessita tua vida, e tu me necessitas muito mais. Por isso não veremos despedidas, nem paz alguma de consolar-nos. E toda esta dor é de encontrar-nos de joelhos nesta vida, frente a frente, nada mais. Um povo nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Minha vida necessita tua vida, e tu me necessitas muito mais. Por isso não veremos despedidas, nem paz alguma de consolar-nos. E toda esta dor de encontrar-nos de joelhos nesta vida, frente a frente. Sonhei que eu era um dia um trovador dos velhos tempos que não voltam mais. Cantava assim a toda hora as mais lindas modinhas do meu rio de outrora. Sim, a mocinha de olhar fugaz se encantava com os meus versos de rapaz. Qual ser esteiro menestrel do amor a suspirar sob os balcões em flor na noite antiga do meu rio, pelas ruas do rio. Eu passava a cantar novas trovas em provas de amor ao luar. E vi então de um lampião de gás na janela a flor mais bela em tristes ais. Sonhei que eu era um trovador dos velhos tempos que não voltam mais. Cantava sem acabar as mais lindas vozes. Mocinha de olhar fugaz se encantava com os meus versos de rapaz. Qual ser esteiro ou menestrel do amor a suspirar sob os balcões em flor na noite antiga do meu rio, pelas ruas do rio. Eu passava a cantar novas trovas em provas de amor ao luar. E vi então de um lampião de gás na janela a flor mais bela em tristes ais. o perfume que chega quando a brisa me abraça. Vejo o rio que passa, eles falam de ti. No entanto, correm pra longe de mim. Correm pra longe de mim, amor, adeus. Este rio não sabe, quando beija as areias, que eu tenho as mãos cheias de lembranças de ti. E vai seguindo pra longe de mim, e corre sempre pra longe de mim, amor, adeus. Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma. Deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície, easy. Fique bem easy. Fique sem nem razão da superfície. Uma camada que fica na superfície. Crise já acabou, livre já passou o meu temor do seu medo sem motivo. Riso de manhã, riso de neném, a água já molhou a superfície. Alma tá aqui do lado de fora. Nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua válvula agora. A sua cápsula alma flutua na superfície. lado de fora, nenhuma forma de trauma. Sobrevive, abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma flutua na superfície lisa que me alisa. Seu suor, o sal que sai do sol da superfície simples, devagar, simples, bem de leve, a alma já pousou na superfície. Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma, deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície, alma, deixa eu ver, deixa eu tocar. Uma vez que quiser me visitar, avisa, vai lá, mas avisa, porque vou as normas da casa mudar. Quem não for amigo só entra de crachá. Pra moralizar, vou ter que mudar. Da próxima vez que quiser me visitar, avisa, vai lá, mas avisa, porque vou as normas da casa mudar. Quem não for amigo só entra de caixa. Pra moralizar, vou ter que mudar. Dessa vez foi demais, você trouxe a família da sua vizinha. O marido, o pai, cunhado, madrinha, fizeram uma zorra lá no meu quintal. Total, sanfona, viola, cavaco, pandeiro, rolou samba, forró, hip hop, de tudo burra. Papo, chegaram bem na hora que eu ia almoçar. Tolo, quando eu falei servido, um já estava em meu lugar. Sujou, comeram e beberam quase tudo. E povo mal educado, lá foi meu frango com quiabo. Tolo, zoaram o dia todo e ninguém tinha disciplina. Sujou, criança, velho e jovem se jogaram na piscina. Achou. Quando a barra acabou já era noite, não deu mais pra me segurar. Mandei todo mundo vazar. Da próxima vez que quiser me visitar, avisa, vai lá, mas avisa, porque vou as normas da casa mudar. Quem não for amigo só entra de caixa. Pra moralizar, vou ter que mudar. É, dessa vez foi demais, você trouxe a família da sua vizinha. O mais com o pai, cunhado, madrinha, fizeram uma zorra lá no meu quintal. Total, sanfona, viola, cavaco, pandeiro, rolou samba, forró, hip hop, de tudo burla. Chegaram bem na hora que eu ia almoçar. Quando eu falei servido, um já estava em meu lugar. Sujou, comeram e beberam quase tudo. Povo mal educado, lá foi meu frango com quiabo. Doar o dia todo, ninguém tinha disciplina. Sujou, criança, velho, jovem se jogaram na piscina. Achou, quando a barra acabou já era noite. Mandei todo mundo vazar. No dia seguinte fui pra minha faxina. Caramba, quase que partei. E tanto sujeira na minha piscina. E a mãe de quem foi lá xinguei. Osso de galinha, filha de dentadura, peruca, garrafa, carvão, lata de cerveja, maior camisinha, numa cueca, samba, canção, bolinha de gude, chapinha, cabelo, a água tão amarelada, tava na cara que ali foi banheiro. Desaperto da rapaziada, não diz que é mentira, foi tudo filmado. Só pra você dou perdão, porém sua turma me deixou bolado. Nunca mais, nem no portão. da próxima vez que quiser me visitar, me avisa. Avisa. É, compadre, tá pensando que aqui é a casa da mãe Joana? Agora aqui tem regulamento, compadre. Agora é no crachá. Vou chamar o Paulo Silvino e vai ser cara crachá, cara crachá. Senão tá barrado. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.